Faz outro ninho no céu. Prometeste a tua vida. Vem to do to that. Para passar, porque não vamos unidos? Porque não vamos ficar na aventura dos sentidos? Pois estás só e eu mais só estou. Que tu tens o meu olhar, tens a minha mão aberta. À espera de se fechar nessa tua mão deserta. Bem que amor, não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Bem que amor, é o quem quiser ser o fim desta energia, ser um corpo de prazer, ser o fim em mais um dia. Tu continuas à espera do melhor que já não vem, e a esperança foi encontrada por alguém, e eu sou melhor que nada. Canal 2. Deixando a tristeza junto de mim. Ah, voltaria para mim toda a felicidade, sairia do peito a dor da saudade,

Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Sinais perdidos, espero a